れ止めてテストツバッバッバッバッ papi cê vai escutar, DJ GM solta o beat, as muchacha dança, não põe pra rebolar, que elas quer se acabar, e a essência tá no naga pra nós dois fumar, miga, chama suas amigas pra cá, fica tranquila se seu ex surtar, vida, que hoje cê tá aqui, tá com os cara certo, desce que desce, que desce gostosa, que hoje você tá com maloca, então sabe rebolar de costa, eita nega, sorriso perfeito, pince no nariz, tatuagem no peito. Seu perfume é Carolina Herrera, sempre onde passa claro fica o cheiro. Na balada é a mais cobiçada de morena, rosa sandalhada, prada, carteira de couro, ouro no pescoço. Minha francesia e bem maquiada, ela é minha mandraca, né? Tava comigo quando eu não tinha nada, hoje eu tô ouro. Seja de novo, ela vem pro morro. Eu tô aqui no meu plantão. Depois vou descer pro bailão. Só pra ver ela joga bundão. Porradão, ela vem de papo dando porradão. Jogando essa bunda do acatovão. Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão. Vai porradão, ela vem de papo dando porradão. Jogando essa bunda do acatovão. Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão. Porradão. Olha como é linda, incomoda. Que vida de luxo, quer andar na moda. GM no beat, eu criei mais um flow. Tirando de gira, elas gritam ueda. Usando marquinha pra ficar gostosa. Soltou meu coração, que mina perigosa. Lady fumando e olhando pra mim. Prevaleço na sua mente, outro beat. Tchuanchu VIP, tá de 10 a 0 nas presenças VIP. Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme. Hoje ela tá no toque, as recalcadas já fica em choque. Pras inimigas soltou no bigode, se vê toda fama, sacado levando. Yeah. Aí então desce no chão, mostra que é disposição. Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão. Aí então desce no chão. Eita mulher turbinada, mais equipada que carro de som. Conheci uma mina, mas não sei tinha que ver. Maravilhosa, mano preta linda, classe A, cê só o VIP. Muito gostosa, eu marquei um baile com ela, trouxe ela. Perdeu o medo, foi na luta. Dizem toca e toca buchuda. Visona é boa de conduta. Vai, o toque do foguete, o toque do rasante. De cabelo ao vento, trajada de plant. Ganhou o meu respeito, toca moto e volante. Ela toca volante. que vai viver de dança. Viajar o mundo pela passarela, mira europeia e morar na Espanha. Pega jogador, fica com o doutor, tem maturidade pra não falar de amor. Pensa bem na sua independência, coitado de quem se apaixonou. Pega, senta e muda de lugar, pensa que talvez pode ficar. Fica observando a hora, vendo seu tempo passar. Eita, ela cansou de esperar, veja a malandrona indo embora. O GM cansou no Brasil e foi trombar com a gostosa da Europa. Aí DJ GM, acompanha a versão. Oh, é assim ó, então pega a visão. Aí, tá passando de carro Corolla, fazendeiro e as amigas olhar. No pitinho o GM decola e o baile começa em brasa. Vai jogando o copo pra cima, vai mexendo a bunda sem parar. Se envolve, se entrega pro clima, deixa a música beat de brasa. Aí DJ GM, acompanha a versão. Oh. Quando eu tô com ela só aumenta a adrenalina. Dois ocos nas pistas dentro do I30. DJ GM no som que tá estralando, acendo o back enquanto ela fuma do branco. Sente o poder dessa menina, virou tema de poesia. Papo de fuder minha vida, se nasce a vontade pra tu começar. Vai jogando, jogando, rebola pro malandro. Nesse rolê insano, essa noite não pode acabar. Vai jogando, jogando, rebola pro malandro. Nesse rolê insano, pode acabar. GM, melodia nervosa, lança pras bandida periculosa. Que desce de frente, quica de costa, joga sua bunda e não pare. Tranqueira maloca, me care. I have no pare, pare, pare. Só porque eu sou Restos La Funk. Quer botar na minha base, quer ser minha amante. Quer fumar comigo, acho interessante. Frota sua sapada no covil dos meriantes. Mostra esse seu lado sexy, que hoje cê tá com vilão. Cena privê no meu flat, vou ver de passar o bar. Então desce. Mostra esse seu lado sexy, que hoje cê tá com vilão. Sete do DJ GM, mais uma explosão. Porradão. Porradão, ela vem de papo dando porradão, jogando essa bunda no acatogão. Sabe que eu sou bandido, por isso jogo popotão. Vai, porradão, ela vem de papo dando porradão.